Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 78 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Que os milagres substituam todas as mágoas. Talvez ainda não esteja bem claro para ti que cada decisão que tomas é uma decisão entre uma mágoa e um milagre. Cada mágoa se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. E ao erguê-lo diante dos teus olhos, não verás o milagre que está além. No entanto, durante todo o tempo ele espera por ti na luz, mas ao invés disso, contemplas as tuas mágoas. Hoje, vamos além das mágoas, preferindo contemplar o milagre. Reverteremos o teu modo de ver, não deixando a vista estancar antes de ver. Não esperaremos diante do escudo de ódio, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente nossos olhos em silêncio para contemplar o Filho de Deus. Ele espera por ti atrás de tuas mágoas e, à medida que as colocares de lado, ele aparecerá em luz resplandecente no lugar em que cada uma antes ocupava. Pois toda mágoa é um bloqueio à vista, e à medida em que és suspendido, verás o Filho de Deus onde ele sempre esteve. Ele está na luz, mas tu estavas na escuridão. Cada mágoa fazia com que a escuridão fosse mais profunda, e não podias ver. Hoje tentaremos ver o Filho de Deus. Não nos permitiremos ficar cegos para ele. Não olharemos para nossas mágoas. Assim se reverte o modo de ver do mundo, ao olharmos em direção à verdade, para longe do medo. Selecionaremos uma pessoa que tenhas usado como alvo de tuas mágoas e as deixaremos de lado e olharemos para ela. Alguém de quem talvez tenhas medo ou até odeies. Alguém que pensas que amas e que te deixou com raiva. Alguém que chamas de amigo, mas vês como às vezes complicado ou difícil de agradar. Exigente, irritante ou infiel ao ideal que ele deveria aceitar para si próprio, de acordo com o papel que designaste para ele. Tu sabes a quem escolher. O seu nome já cruzou a tua mente. Ele será aquele através do qual pedimos que o Filho de Deus te seja mostrado. Ao vê-lo, além das mágoas que guardaste contra ele, aprenderás que o que estava escondido enquanto tu não o vias, existe em todos e pode ser visto. Aquele que era inimigo é mais do que um amigo quando é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Deixa que ele seja o Salvador para contigo hoje. Tal é o seu papel no plano de Deus, teu Pai. Os nossos períodos de prática mais longos de hoje o verão nesse papel. Procurarás conservá-lo na tua mente, primeiro como tal o consideras agora. Reverás os seus defeitos, as dificuldades que tens tido com ele, a dor que ele te causou, a sua negligência e todas as pequenas e grandes feridas que te provocou. Considerarás o seu corpo com os respectivos defeitos e qualidades. Pensarás nos seus erros e até mesmo nos seus pecados. Em seguida, peçamos àquele que conhece esse Filho de Deus na sua realidade e verdade, para que possamos olhá-lo de maneira diferente e vejamos o nosso Salvador resplandecente à luz do verdadeiro perdão que nos foi dado. Pedimos a Ele, no santo nome de Deus e de seu Filho, tão santo quanto Ele mesmo. Que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por Ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Os olhos do corpo estão fechados, e ao pensares naquele que te magoou, deixe que a luz que existe dentro dele seja mostrada à tua mente, além das tuas mágoas. O que pediste não pode ser negado. O teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. Ele quer ser livre e fazer com que a sua liberdade seja tua. O Espírito Santo se inclina a partir dele para ti, sem ver nenhuma separação no Filho de Deus. E o que vês através do Espírito Santo libertará a ambos. Fica bem quieto agora e olha para o teu Salvador resplandecente. Nenhuma mágoa escura obscurece o que vês nele. Permitiste que o Espírito Santo expressasse através dele o papel que Deus lhe deu, para que pudesse ser salvo. Deus te é grato por estes momentos de quietude de hoje, nos quais deixaste as tuas imagens de lado e, em seu lugar, olhaste para o milagre de amor que o Espírito Santo te mostrou. O mundo e o céu se unem em agradecimento a ti, pois nenhum pensamento de Deus pode deixar de regozijar-se quando tu és salvo, e todo o mundo contigo. Nós nos lembraremos disso ao longo do dia e assumiremos o papel que nos foi designado como parte do plano de Deus para a salvação, e não o nosso. A tentação desaparece quando permitimos que cada pessoa que encontramos nos salve e nos recusamos a esconder, atrás das nossas mágoas, a sua luz. Deixa que o papel de Salvador seja dado a cada pessoa que encontrares e aquelas em quem pensas ou aquelas que lembras do passado, a fim de que possas compartilhá-lo com ela. Para ambos, assim como para todos aqueles que não vêm, fazemos uma prece. Que os milagres substituam todas as mágoas. Citação do dia. Eu vejo, além da culpa, a inocência hoje. O perdão é memória seletiva, uma decisão consciente de focar no amor e deixar o resto ir embora. O ego é implacável e irá subitamente e insidiosamente tentar me convencer de que meu irmão é culpado. Eu não ouvirei a voz do meu ego hoje. Que possa o Espírito de Deus me afastar da tentação de julgar, de encontrar falha, de criticar. Que eu possa ser salvo da minha tendência de condenar. Que meus olhos sejam abertos à inocência de que há em todos. Somente quando eu vejo a luz nos outros, eu posso me lembrar de que ela está em mim. Somente ao estender a luz para outros, eu posso estar em paz comigo mesma. Somente através do perdão eu posso me libertar. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo e até a próxima lição. Tchau, tchau.